Sejam todos bem-vindos a essa série de pregações produzidas pelo Ministério Vem Senhor Jesus, dirigido pelo pastor Ezequiel Gomes. Nessa série de mensagens, você terá acesso a 8 sermões que se conectam uns aos outros em uma cadeia de pensamento bíblico coerente e que devem ser estudados em conjunto e consecutivamente para que o seu conteúdo seja plenamente compreendido de forma satisfatória. Em todas as mensagens serão feitos apelos para que você responda a eles conforme a sua experiência espiritual através do e-mail vemsenhorjesus@outlook.com.br. Lembre-se que Outlook se escreve O-U-T-L-O-O-K. Ouça cada pregação, responda pessoalmente os apelos de cada mensagem através do e-mail. Envie também o link de download do arquivo de áudio ou vídeo por e-mail ou pelas redes sociais para os seus familiares e amigos que precisam ouvir essas mensagens da Palavra de Deus. Anime-os pessoalmente a ouvir as mensagens, responder os apelos e a divulgarem-nas para outros, de forma a criarmos um grande grupo de pessoas estudando a Bíblia e tomando decisões sérias em favor de sua preciosa mensagem. Fique agora com o pastor Ezequiel Gomes. Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Que bom chegar nesse dia maravilhoso sobre o qual a gente conversou tanto. E não basta conversar, tem que experimentar. Guardar o sábado não é fácil. Conforme foi dito na oração, a gente descansar dos afazeres, da rotina, das preocupações, de muitas coisas. Para vocês não é fácil, para mim não é fácil. Mas graças a Deus que o Espírito Santo está sobre nós e em nós para nos dar a condição de descansar na graça de Deus essa noite. Deus vai cuidar da gente, da nossa família, da nossa saúde, do nosso trabalho, de tudo, como Ele sempre tem feito de forma tão bondosa e maravilhosa. Deixa eu dizer para vocês, nós estamos numa semana de oração sem perder o foco evangelístico, que é o foco na proclamação da mensagem bíblica com o objetivo de salvar. A Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo. Nós temos grande prazer de que as pessoas aceitem o batismo. Não simplesmente para tomar um banho quentinho aqui, mas para que realmente tenham uma experiência real com Deus e sejam salvos para a eternidade. Alguns evangelistas, infelizmente, evitam o tema do qual eu vou tratar essa noite, porque eles têm medo de que as pessoas não creiam ou não se decidam em relação a um tema que faz parte da identidade dessa igreja, que é o dom profético de Ellen White. E hoje o nosso tema é o sábado e a obra de Ellen White. Esse não é um tema fácil, nunca será. E você vai entender um pouquinho mais hoje por que que esse tema não é um tema fácil. Mas ele é um tema maravilhoso, importantíssimo. É uma bênção ter os escritos dela entre nós. Mas obviamente que mal usados podem se tornar uma maldição, da mesma forma como a Bíblia. A Bíblia é usada para pastor roubar dinheiro de pessoas, para pessoas ensinarem mentiras, porque não sabem usar o que Deus deu. Acontece o mesmo com Ellen White. Se a gente não souber usar, se torna uma maldição, uma forma de condenar os outros, de pregar coisas que não são verdades e etc. E isso tudo é muito sério. E é papel da liderança da igreja nutrir o corpo de Cristo com as verdades que nós vamos estudar hoje. Antes de entrar no tema propriamente dito, deixa eu recapitular algumas coisas com vocês. Na nossa semana de oração, até aqui, tirando o dia de hoje, nós já estudamos 6 temas, e eu tive que editar os sermões para colocar na internet, e eu descobri que esses 6 temas já têm mais de 4 horas de conteúdo sobre o sábado. É muita coisa, não é pouca coisa. E nós não esgotamos nem de longe o assunto do sábado na Bíblia. Nem de longe, não chegamos nem perto. Existem muitos, muitos textos que nós não lemos. Textos do Antigo Testamento, textos do Novo Testamento e etc. Agora, vamos recapitular um pouco. Nós falamos aqui do sábado no Antigo Testamento, no Novo Testamento. na lei de Deus, nas cartas de Paulo, e o sábado na vida e obra de Jesus Cristo, o Senhor do sábado. Pode passar. E deixa eu fazer um resumo de algumas conclusões que nós tiramos do nosso estudo. Primeira delas, o sábado é um mandamento de Deus que deve ser obedecido. Nós gastamos um dia aqui para pregar sobre o sábado em Paulo, para mostrar de forma clara que nenhum texto de Paulo pode ser usado para pregar a abolição do sábado de forma legítima. O mundo evangélico usa os escritos de Paulo, mas usa de forma mentirosa, desonesta, enganada e enganadora. Infelizmente, eu não posso ter meias palavras. Não quer dizer que nós somos melhores que os evangélicos, que os católicos, não, não é nada disso. Simplesmente é a palavra de Deus, ponto final. Outra coisa, nós concluímos que Jesus nos salva do pecado e não da obrigação de guardar os 10 mandamentos. Jesus é um Salvador maravilhoso, perdoa o pecado em relação a todos os seus mandamentos. Mas Ele não nos salva para nos permitir transgredir, mas para mudar a nossa vida e nos transformar de pessoas mentirosas em pessoas verdadeiras, de pessoas adúlteras e manchadas na sua sexualidade em pessoas honestas, fiéis, puras, de pessoas idólatras em pessoas fiéis a Deus, de transgressores do sábado em guardadores do sábado. Essa é a obra de Jesus. Foi para isso que Ele morreu, para nos salvar do pecado, não da lei. Terceira conclusão, a guarda do sábado é um fruto da salvação daquele que crê na palavra de Deus e não é fonte de salvação pelas obras ou pela lei. Guardar o sábado é maravilhoso e é fruto da salvação. Ninguém será salvo porque guarda o sábado. Nós somos salvos porque Deus nos amou e enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É por isso que nós somos salvos. Não é porque guardamos o sábado, não comemos carne de porco, não bebemos café. Então essas são conclusões fundamentais. Nós gastamos horas conversando sobre essas coisas e eu entendo que está tudo isso bem claro para vocês. Vamos então agora introduzir um pouquinho mais o tema dessa noite. Quem foi Ellen White? Definição mais curta, cristã norte-americana. Uma menina, uma mulher cristã, nasceu lá nos Estados Unidos. Nasceu no século XIX, morreu no século XX, morreu em 1915. E ela sofreu um acidente na infância que lhe causou sérios prejuízos em sua formação estudantil. Ellen White fugia de uma menina que perseguia ela no fim do período escolar, foi olhar para trás para ver, a menina levou uma pedrada no rosto. A medicina naquela época não era como é hoje, passou vários dias em coma, quase morreu por causa dessa pedrada, e quando se recuperou e voltou para a escola, aprendia que 1 + 1 = 2 em um dia, no outro dia já não lembrava mais. A professora diz para ela, melhor desistir de estudar, porque ela não teria condições de acompanhar os outros, na quarta série do ensino primário, mais ou menos equivalente ao que seria hoje. Muito jovem. Depois, Ellen White, ela teve experiências espirituais em sua comunidade cristã metodista e depois millerita. Ellen White, ela era membro, junto com a sua família, de uma igreja metodista, fruto do reavivamento dos irmãos Wesley, ênfases na santificação, ênfases na comunidade cristã, grupos de estudo, de oração, para se manterem na igreja, firmes, frequentava a igreja, uma cristã normal. Ela tinha poucos anos, 10, 12 anos, Guilherme Miller começa a pregar que Jesus vai voltar em 1844, Guilherme Miller interpreta a profecia de Daniel 8,14, e o santuário será purificado, E ele entende que essa purificação é a volta de Jesus, e ela aceita isso junto com outros, e eles formam o grande movimento milerita, e eles esperam Jesus voltar em outubro de 1844, e Jesus não volta. Grande desapontamento. Pastor Alberto Tim diz que só quem passou por aquela experiência tem a dimensão do desapontamento. A gente fala, a gente estuda a história, mas aquilo era muito importante para eles. E eles ficam decepcionados. Jesus não volta como eles esperavam. Imprensa americana zomba deles. No dia seguinte daquele que deveria ser o dia da volta de Jesus, a imprensa escreve no jornal: espero que esse povo tenha acordado como seres racionais nesta manhã, zombando da crença na volta de Jesus. Mas Ellen White persevera no estudo da Bíblia, junto com um grupo de mileritas, começa a ter visões, e tem experiências sobrenaturais, sonhos e visões, e a partir dali ela se torna uma célere autora, educadora, escritora, tendo sido uma das fundadoras da Igreja Adventista do Sétimo Dia, junto com seu esposo Tiago White e o ex-capitão da Marinha Americana José Bates. Essas três pessoas formam o núcleo inicial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Obviamente que outras pessoas logo se agregaram a esse pequeno grupo. Um grupo de pessoas extremamente pobre, simples, nem poderiam sonhar ou imaginar o que que essa igreja iria se tornar 150 anos depois, hoje. Uma igreja hoje rica, com um desafio enorme. Estamos nos organizando, estamos crescendo para cumprir uma missão mundial: pregar a palavra de Deus como ela é. Assim como eu vim pregar aqui, muitos estão pregando no mundo inteiro. E este evangelho do reino será pregado, testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, 14. A partir daí, Ellen White escreve e trabalha, e ela teve um ministério de 70 anos na igreja. Escreveu mais de 100 mil páginas, tendo se tornado uma das mulheres mais lidas e traduzidas em todo o mundo, tendo escrito sobre diversos assuntos. Escreveu sobre ciência, escreveu sobre religião, sobre educação, sobre saúde, inúmeros temas. Eu fui fazer uma pesquisa no meu computador, e eu fui dizer assim: deixa eu ver quanto que Ellen White escreveu sobre o sábado. Estou pregando sobre o sábado, vamos ver quanto que ela escreveu sobre o sábado. E eu encontrei 27 páginas de referências. Deixa eu tentar ilustrar isso para vocês. Pensem que isso aqui é uma página. Está escrito assim, olha: Grande Conflito, página 560. Ellen White vai falar do sábado. É uma linha. Encha 27 folhas de referências. Vocês estão entendendo quanto que ela escreveu sobre o sábado? Muito, demais. Centenas, talvez milhares de páginas só sobre o sábado. Mas vocês sabem qual foi o tema sobre o qual ela mais escreveu? É o verbete Cristo. Mais de 50 páginas de referência. Talvez mais do que o dobro do que ela escreveu sobre o sábado, ela escreveu sobre o Senhor do sábado. A dimensão do trabalho dessa mulher leva a gente a concluir o seguinte: quem quiser afirmar, entre aspas, o que Ellen White pensava sobre algum tema, sobre o sábado ou sobre Cristo, quem quiser afirmar o pensamento de Ellen White sobre esse assunto é assim, vai ter muito trabalho antes de poder concluir alguma coisa. Se Ellen White escreveu, vamos pensar assim, olha, 1000 páginas sobre o sábado, se você quiser dizer o que ela escreveu, você vai ter que ler as 1000 páginas, e vai ter que ser fiel ao pensamento dela por completo. Não adianta você pegar uma passagem e dizer, olha aí o que ela cria. Não. Da mesma forma com a Bíblia. Quantos versos a Bíblia tem sobre a lei de Deus? Ou sobre o sábado? Centenas. Você não pode dizer, a Bíblia ensina que a lei de Deus é só isso. E citar um verso só. Está entendendo? Se você quer ser fiel ao pensamento dela, você tem que ler muito o que ela escreveu para você poder concluir de forma correta e honesta. Mas não é isso que o povo faz por aí. Ellen Gould White, mensageira do Senhor ou falsa profetisa? O mundo evangélico abomina Ellen White. Prega que Ellen White serviu o diabo, mentirosa, etc. A gente vai pensar um pouquinho sobre isso hoje. Ellen White tem alguns textos complicados. Esse é um deles. Testemunhos Seletos, volume 3, página 23. E ela escreve assim: guardar o sábado importa em salvação eterna. Abre a sua Bíblia, Romanos capítulo 3, versos 23 a 28. Nós vamos fazer um exercício importante e comum entre grupos evangélicos. Pegam a citação de Ellen White e vamos comparar essa citação de Ellen White com a Bíblia. E vamos ver quem está certo, Ellen White ou a Bíblia. Esse é o raciocínio que se faz. Então, Romanos 3, a partir do verso 23, diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ser Ele mesmo justo e justificador de quem tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. O que que o evangélico faz? Pega o texto de Ellen White, cita o texto de Romanos e diz assim: Ellen White é legalista. Ela está dizendo que você vai ser salvo porque você guarda o sábado. Ellen White é mentirosa, porque a Bíblia é a verdade. Ela está dizendo que você vai ser salvo por guardar o sábado. A Bíblia diz que nós somos salvos independentemente das obras da lei. Ellen White contradiz a Bíblia. A Bíblia diz uma coisa, Ellen White diz outra. Ellen White é uma falsa profetisa. E deixa eu dizer para vocês, existem milhares de sites na internet reproduzindo essa ideia, que Ellen White é legalista, é mentirosa, contradiz a Bíblia, é uma falsa profetisa, etc, etc e etc. Alguns dizem, quando ela recebeu aquela pedrada, ela ficou meio maluca, ela tinha visões assim meio esquisitas. Agora, deixa eu dizer algumas coisinhas para vocês. Ellen White, ela escreveu milhares de páginas sobre o assunto do sábado e da salvação. Devemos julgar o ensino dela por uma só passagem? Outra coisa, além disso, essa passagem de Testemunhos Seletos, volume 3, realmente contradiz a doutrina bíblica da salvação? Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu dissesse assim: abandonar a mentira importa em salvação eterna. Seria um erro? Eu estaria sendo legalista? Abre a sua Bíblia. Apocalipse 21, verso 27. O texto bíblico é bastante claro, falando da nova Jerusalém, o lar dos remidos, o lar dos salvos. E a Bíblia diz assim: nela, nessa cidade, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e o quê? Mentira. Mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Quando eu ensino as pessoas a abandonar a mentira, o que que eu estou ensinando para elas? Guardar a lei de Deus, certo? Não dirás falso testemunho. Estou ensinando o povo a guardar a lei. Não minta. E a pessoa que quiser mentir, não se arrepende, não está nem aí, eu sou mentiroso, mentirosa mesmo, isso aí me ajuda no meu trabalho, na minha família, eu não me arrependo. O que que vai acontecer com essa pessoa? Todo aquele que ama e pratica mentira foi jogado no lago de fogo e enxofre. diz o texto do Apocalipse. Então, se eu disser assim, abandone a mentira, isso importa em salvação eterna, eu estou sendo legalista? Está vendo como o povo é mentiroso? Outra coisa, queridos, Ellen White não ensina a salvação pelo sábado. Deixa eu ler uma passagem dela para vocês. Fé e Obras, página 19. Ellen White escrevendo: não há um ponto que necessite ser realçado com mais diligência, repetido com mais frequência ou estabelecido com mais firmeza na mente de todos do que a impossibilidade de um homem caído merecer alguma coisa por suas próprias e melhores obras. A salvação é unicamente pela fé em Jesus Cristo. Eu poderia citar para vocês milhares de citações onde ela diz que nós não somos salvos pelo sábado, não é pela lei, não é pelas obras. Eu estou citando esse como exemplo. Se alguém ensinar que Ellen White pregava a salvação pela lei ou pelas obras, essa pessoa serve ao diabo, que é o pai da mentira. Ponto final. É Ellen White escrevendo: a salvação é unicamente pela fé em Jesus Cristo. Mas o fato é, Ellen White escreveu: guardar o sábado importa em salvação eterna. Se isso não quer dizer salvação pelo sábado, o que é que isso significa? Hebreus 10, versos 26 a 31. Se não quer dizer salvação pelo sábado, como é que a gente vai entender a ideia dela? O texto de Ellen White significa que a nossa experiência de fé na verdade deve ser acompanhada de obediência à luz que temos recebido da parte da palavra de Deus. Hebreus 10, a partir do verso 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelo pecado. Pelo contrário, apenas certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os inimigos. Sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que pisou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É legalista esse texto? Porque ele ensina a gente a abandonar o pecado? Não é. Agora, deixa eu tentar explicar algumas coisas bem complicadinhas para vocês. Será que isso quer dizer que todos aqueles que aprenderam sobre a palavra de Deus e não estão seguindo ela de forma perfeita irão se perder? A minha resposta é não. Não quer dizer isso. Demora 10 segundos para você entrar dentro dessa igreja e aprender assim: amem uns aos outros, guardem o dia de sábado. 10 segundos. Você entrou aqui, eu estou pregando, guarde o sábado. Pronto, você aprendeu. Amem uns aos outros, você aprendeu. Agora, se você falhar em amar ou em guardar o sábado, você vai para o inferno. Não é isso que o texto está querendo dizer. Agora, a questão é a seguinte. Especial para aqueles que vieram ontem, que ouviram a mensagem de ontem. A mensagem da salvação. Tudo que Jesus fez por nós, para perdoar o nosso pecado. A gente prefere o pecado? Está entendendo a questão? Quem entendeu isso, recebeu a mensagem, a palavra de Deus, a verdade, e rejeita a lei de Deus, porque prefere o pecado, tem todo o direito. segue o teu caminho e Deus acerta as contas com você. E não é para salvação. Deus não poupou os anjos. Ele vai poupar a gente? Quem quiser seguir o pecado, pode seguir, mas vai ter um acerto de contas com o Deus que odeia o pecado. Mensagem seríssima, irmãos. Mas então, como é que funciona? Deixa eu mostrar um pouquinho algumas coisas para vocês. Deus pede fidelidade à luz que Ele nos dá, que a gente recebe da sua parte. Agora, se a gente rejeita essa luz, se a gente rejeita Deus, Ele não desiste de nós facilmente. De forma nenhuma, só que isso tem um limite. Abre a sua Bíblia, Mateus 12:31. Texto importantíssimo dentro desse contexto. Jesus ensinando, Jesus falando. Um dos temas que algumas pessoas têm bastante medo na Bíblia, né? Esse, mas Jesus ensina assim. Por isso eu vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Verso 32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. A gente fica um pouco com medo dessa ideia do pecado contra o Espírito Santo. Mas lembre em que contexto essa mensagem foi dada. Todo pecado será perdoado. Jesus só fala do pecado que não tem perdão depois que ele diz que todo pecado tem perdão. E aqui dá um grande nó na nossa cabeça. O pecado contra o Espírito Santo, ele pode ocorrer em relação à quebra de qualquer um dos 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos definem o que é a vontade de Deus e o que é o pecado. Então, por exemplo, um exemplo da mentira. Eu posso pecar contra o Espírito Santo por causa da mentira. Porque a mensagem do Evangelho é que Jesus morreu por mim para tirar a mentira da minha vida, para me redimir do que eu já menti e ser honesto e verdadeiro. O pecado contra o Espírito Santo representa uma atitude rebelde e desafiadora de um pecador contra a lei de Deus, de forma absolutamente irreversível hoje ou no fim. Vou explicar direitinho isso para vocês. Deus fala para a gente assim, guarde o dia de sábado. E existem pessoas que dizem, não, eu preciso trabalhar, eu tenho que fazer, ganhar o meu sustento, e para mim isso não faz sentido, eu sou de outra religião, eu sou de religião nenhuma, eu não quero fazer isso. Passa 50 anos trabalhando. Daqui 50 anos depois, Deus toca o coração desse homem, esse homem se arrepende, se converte e se torna um guardador do sábado. Está salvo. Se for uma experiência honesta, verdadeira, sincera, de arrependimento. Agora, se ele não se arrepender mesmo, não quer saber mesmo, é irreversível, eu não volto atrás, eu quero trabalhar no sábado, eu vou transgredir esse dia. Se a pessoa se colocar assim, no nível onde não tem mais volta, ela peca contra o Espírito Santo. Nenhum de nós pode julgar quem já pecou contra o Espírito Santo ou não. Só Deus sabe. Existem pessoas que acham, não, eu não quero nem saber, eu não estou nem aí, e daqui 50 anos se convertem. A gente não sabe nada, irmãos. Mas Deus sabe. O ponto onde a pessoa chegou, no qual ela não tem mais volta. Ela não quer mais saber. O prazer dela é mentir. O prazer dela é pecado sexual, ela não se arrepende. O prazer dela é roubar. O prazer dela é transgredir o sábado. O prazer dela é falar o nome de Deus em vão. Sem se arrepender de forma irreversível. Isso é o pecado contra o Espírito Santo. Ele pode acontecer em relação a qualquer um dos 10 mandamentos. É quando você troca a fidelidade a Deus que você pode ter pela fé em Jesus por algum pecado, seja ele qual for. Ou no contexto da marca da besta. A Bíblia diz assim, quem receber a marca da besta sobre a mão ou sobre a fronte, vai sofrer a ira de Deus. Ponto final. pecou contra o Espírito Santo, de forma coletiva, no fim, quando o mundo inteiro adorar a besta, quando o mundo inteiro se submeter ao diabo, ao pecado. Talvez não estamos longe desse dia. Quem fizer isso no fim vai ter pecado contra o Espírito Santo. E então caem as sete pragas do livro do Apocalipse. Estão entendendo a seriedade da questão aqui? Existe perdão para todo pecado. Todo. O pior pecador que você puder imaginar, Jesus Cristo pode perdoar pelo que ele fez na cruz. Mas existe um limite, que não é Jesus que impõe, é o pecador que impõe. É o limite do pecador. Eu não quero saber. E Jesus não vai levar ninguém para o céu obrigado. Estão conseguindo entender? Não é um tema fácil, mas é importante. Pode passar. Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre uma outra questão de Ellen White em relação ao sábado. Ellen White escreve assim no livro Grande Conflito, página 640. O sábado do quarto mandamento é o selo do Deus vivo. Abre sua Bíblia, Efésios 1, verso 13. Carta de Paulo aos Efésios. Vamos fazer um outro exercício, bem parecido com o que os nossos irmãos evangélicos fazem para pregar contra Ellen White. Efésios capítulo 1, verso 13. E a Bíblia vai nos dizer algo importante nesse texto. E vamos pensar se existe algum erro no que Ellen White disse ou não. 1, verso 13. A Bíblia diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O evangélico raciocina assim: Paulo diz que o selo de Deus vem sobre aqueles que creem e é o Espírito Santo. A implicação aí do texto de Efésios 1:13. Nós cremos, fomos selados, recebemos o selo do Espírito Santo. E diz assim, tá vendo? Ellen White ensina que o sábado, que é o selo, mostra para mim na Bíblia onde é que tem selo, dizendo assim, o sábado é o selo. Não tem. Abre a sua Bíblia, Isaías 8, verso 16. E vamos construir o nosso entendimento fundamentados na Bíblia, na palavra de Deus. Isaías 8, 16. E o profeta escreve assim: resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Vamos devagarzinho. Sela a lei no coração. A lei tem alguma coisa a ver com o selo de Deus, sim ou não? Sim, pela Bíblia. Esse selo que Deus coloca em nós tem alguma coisa a ver com a lei dele. É a implicação do texto bíblico, não é do texto de Ellen White. Esdras 1, verso 2. Nesse texto de Esdras, existe uma progressão de pensamento que revela o que é um selo, as características de um selo. E o texto diz assim: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Ciro, rei da Pérsia. Essa era a progressão de pensamento que os reis colocavam nos seus selos. O seu nome, Ciro, a sua função, rei, e a extensão do seu domínio, Pérsia. Ciro, rei da Pérsia. Abre a Bíblia, Êxodo 20, versos 8 a 11. Mandamento do sábado. Sela a lei no coração dos meus discípulos. E a Bíblia diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, do seu nome, teu Deus, a sua função. E a Bíblia diz assim no verso 11: porque em seis dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, a extensão do domínio. Lembra, Ciro, rei da Pérsia, Senhor Deus do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há. A mesma progressão. Ciro, rei da Pérsia, Senhor Deus, céu, terra, mar e tudo que neles há. O selo de Deus na sua lei, para selar a lei de Deus no nosso coração. Ah, mas Paulo fala que é o Espírito Santo que dá o selo. O selo é o Espírito Santo. 1 João 3,24. Vai lá para o Novo Testamento. E vamos ver se o Espírito Santo tem alguma coisa a ver com os mandamentos de Deus ou não. É recompensador estudar a Bíblia, irmãos. Nós não temos que ter medo de nada, de nenhuma acusação contra a verdade, porque a verdade é clara, é fiel. E 1 João 3,24 diz assim: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. O Espírito Santo, que nos é dado, que sela o nosso coração, quando a gente tem fé, ele guia a gente na desobediência aos mandamentos ou na obediência? Ah, o Espírito Santo veio na minha vida para eu poder transgredir o sábado. Que Espírito Santo maravilhoso esse teu, hein, cara? Já pensou se o Espírito Santo veio sobre outro para permitir ele roubar? E veio sobre o outro para permitir ele mentir? E veio sobre o outro para permitir ele adulterar? Não está muito santo esse Espírito, né? Está um Espírito Santo meio pecador, né? E aí o mundo evangélico, não, Ellen White, ai, é uma falsa profeta. Ah, verdade, olha que legal, Ellen White é uma falsa profeta, e você é o quê? O que você é, meu amigo? A gente traz esses temas assim, sabe que é pesado, mas é para vocês entenderem que existe uma obra de engano para destruir o que Deus coloca na sua palavra, colocando preconceito na vida das pessoas. Não, Ellen White é coisa do capeta, ah, não vou nem ler essa mulher. Não, Adventista é seita, não vou nem lá. Justamente para pôr preconceito na vida das pessoas, para que elas não estejam aqui, não ouçam a mensagem, não creiam. Mas quem tem medo da verdade? Eu não tenho. A marca de um profeta verdadeiro deve ser avaliada à luz da palavra de Deus. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7,16. Ellen White não era Deus, Ellen White não era Jesus Cristo, Ellen White não era melhor do que ninguém. Essa não é a teologia da igreja. Ela não era infalível, perfeita, sem pecado, a obra dela não é perfeita, sem defeitos. Tudo que é humano tem defeito. Ninguém vai tapar o sol com a peneira. Agora, olha os frutos do trabalho dessa mulher. Hoje você tem uma igreja que está disposta a dizer amém para o que a Bíblia diz. Vamos excluir a igreja adventista do mapa. Pô, Ellen White é uma falsa profeta, vamos fechar a igreja, ok. Sobra quem para pregar a Bíblia? Quem que sobra? Vocês entendem? Não é porque nós somos melhores, nós não somos melhores, irmãos. E uma outra coisa, o falso profeta, ele sempre vai querer te afastar da Bíblia. Sempre. Porque ele depende disso para sobreviver. O falso profeta manda você guardar o domingo, a Bíblia manda você guardar o sábado. Para o falso profeta sobreviver, ele tem que dizer, ó, sábado é coisa do Antigo Testamento, nem dê atenção a isso. Segue o que eu estou falando aqui, que é para guardar o domingo, que é o dia do Senhor. Está entendendo como que o falso profeta age? Ele tem que negar a Bíblia. Não, não siga esse negócio de sábado, não. Siga eu aqui. Esse é o falso profeta. Agora, o verdadeiro profeta não tem medo da Bíblia. Ellen White, Fundamentos da Educação Cristã, página 446. Não sejam consideradas como verdade as afirmações de homem algum quando são contrárias à palavra de Deus. Se o pastor Ezequiel falar algo contra a palavra de Deus, não seja considerado verdade. Mais uma. Ellen White falando, Fundamentos da Educação Cristã, página 126. A Bíblia é a única regra de fé e doutrina. É a Bíblia. É a palavra de Deus. Ellen White não veio acrescentar nada à palavra de Deus. Ela pode aplicar, ela pode usar, ela pode aprofundar em sentido histórico, etc, etc, etc. Mas ela faz isso com autoridade profética. E não para negar o que está escrito na Bíblia, ou para se colocar acima da Bíblia. Nada disso, irmãos. A Bíblia é a única regra de fé e doutrina. Esse é o ensinamento de Ellen White. Siga a Bíblia. Pronto. Amem uns aos outros, guarde o sábado, se arrependa dos seus pecados, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segue a Bíblia. Ela não vem inventar nada. Não é o propósito dela, da mesma forma como não é o propósito dessa igreja inventar nada. Segue a Bíblia, segue a palavra. Tenha coração puro diante de Deus, sincero, verdadeiro, e você vai longe em nome de Jesus. Deus vai te abençoar, Deus vai te guiar, Deus vai te guardar. E não é porque você é melhor do que os outros, é porque sem merecer Ele te escolheu. Para você conhecer a sua palavra, a sua verdade, o seu amor, a sua graça, a sua lei. E louvado seja Deus por isso. Você entendeu que a obra de Ellen White se submete à Bíblia como palavra de Deus? Essa é uma decisão pessoal. Eu entendi, a obra de Ellen White se submete à Bíblia, se curva diante da Bíblia, não tem por objetivo negar o que está escrito na Bíblia, nem oferecer outro caminho de salvação, nem nada, te guiar no caminho da palavra de Deus. Eu faço essa mensagem, é uma mensagem inclusive simples, diante dos vários problemas e dificuldades que a obra de Ellen White tem. Ellen White escreveu 100 mil páginas. Eu citei aqui duas passagens, quatro, cinco. Eu citei bem pouquinho. Existem muito mais assuntos, tá? Que nós poderíamos tratar. Eu só dei esses como exemplos, para vocês entenderem como é que a gente lida com a questão. Você não sai ouvindo falar qualquer coisa de qualquer jeito. Tem que comparar se realmente está sendo de acordo ou não. E se você entendeu isso, você entendeu uma mensagem maravilhosa. Onde a Igreja Adventista segue os conselhos de Ellen White, a obra se fortalece, cresce, robusta. Você tem lugares no mundo, por exemplo, como na Europa, onde os escritos de Ellen White foram rejeitados, em certo sentido, por alguns adventistas, e lá a igreja está morrendo. A igreja não tem relevância na sociedade europeia. Se você batizar 2, 3 pessoas por ano lá numa igreja da Europa, os caras ficam até preocupados, tá batizando demais. É sério, irmãos? Porque o negócio lá é devagar, quase parando. Onde você vê a crença, a fé, o estudo e a prática do que Ellen White escreveu em relação à educação, saúde, evangelismo, etc., a coisa acontece. Não é porque ela tem poder ou ela é... Não, nada disso. É porque os princípios que Deus colocou nessa igreja dizem assim: crede no profeta do Senhor e você vai prosperar. 2 Crônicas 20:20. Vou repetir a pergunta do final. Se você que me ouve pela internet, responde um e-mail para mim, vemsenhorjesus@outlook.com.br, e digam assim: eu entendi que a obra de Ellen White se submete à Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus. Quem concorda com isso, levanta a mão. Glória a Deus por isso, louvado seja o Senhor. Se coloque em pé e vamos terminar em oração. Oremos. Papai do céu, querido e eterno, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado pelos servos teus que o Senhor usou durante toda a história, Pai. Os apóstolos, os reformadores, os cristãos, Ellen White, bem como tantas outras pessoas, Pai. Obrigado porque o Senhor usa pessoas aqui em Caxias do Sul, em todo o Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, para levar a tua palavra a outros, Pai. Que o Senhor nos use como os teus instrumentos, Pai. Nós estamos aqui, queremos trabalhar por ti, queremos ser enviados por ti para pregar a tua palavra como ela é, Pai. Do fundo do meu coração, Pai, eu te peço, ilumina a nossa mente, Ajuda a gente a entender, não só entender, a praticar a Tua vontade e a Tua palavra, Pai. Ensina-nos a amar, a perdoar, a sermos fiéis, não só em relação ao sábado, mas também em relação ao sábado. Tira de nós a mentira, a vaidade, o orgulho, transgressões, e coloque em nós a Tua paz e a Tua graça, Pai. Que a Tua graça nos faça fiéis e felizes, e que o Senhor nos prepare para o dia da nossa morte, e se não vamos morrer, para o dia da volta de Jesus, Pai. Dá-nos uma ótima noite de sábado hoje, traze-nos amanhã cedinho para Te adorar, para ouvir a Tua voz. Esteja de forma especial com aqueles que vão se batizar, que o Senhor confirme a decisão de cada um, destrua a obra do diabo e traga eles aqui para entregar a vida nas Tuas mãos, Pai. Abençoa-nos e guarda-nos, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem que pode mudar a sua vida. Agora depende de você. Atenda o apelo feito na mensagem enviando um e-mail para vemsenhorjesus@outlook.com.br. Tudo que é bom e nos faz bem, nós passamos adiante. Envie esse programa para todos os seus amigos e familiares com quem você tem contato pela internet. Que Deus te abençoe. Cristo está voltando, Cristo logo vem. Está chegando, anjos vêm também. Todo o universo está a proclamar. Cristo está voltando, logo vai chegar. Cristo está voltando, Cristo logo vem. Chegando, anjos vêm também. Todo o universo está a proclamar.